Procedure, report Flemish. Report Flemish. De pista 17, vento 130 graus, 119. Está prosseguindo para o setor norte, informe, fará mais uma aproximação padrão. Então, é o GESE encerrou a inspeção, o auxílio está disponível para aproximações, solicita vetoração para coordenação para pouso final. GESE 27 tem condições de base? Afirmativo. Táxi via Juliette, no através do 612, segue viatura Follow Me até o portão 10. Já táxi até o 10, após o 612, segue o Follow Me, Gol 1162. Chame a torre na frequência 1-1-8-9-5. Reportará a torre, está alongando a base. Repostado 220, reduz em speed to para o approach. Reduz em speed 35220. Channel 6200, desce para 4000 pés. Entendeu? 5000 pés, 6200. Negativo, 4000 pés. Ajuste no 0 na 4. 314, 4000 pés, 6200. Controle, 35595. 35595, chame Recife, 1251, alterno 3325. 251-3325, obrigado. GM27, reporte final, 3 pontos baixar travado. Reportará final, 190. 050. 14082, após o TAP, está autorizado a RNAVE, informando que já está em uso o ILS, é que saiu da pista 90. A chegada está aguardando autorização. Receptive final, 185220. 85220, complete final approach. Contact tower, frequency 12, correction 118.95. 118.95, vai back. Alado, GF27. GF27, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-1-9. Desde pouso na 1-0, GF27. Salvador, good morning, 35220. 35220, report on a marker landing gear down, lock it up. I will. Autorizado procedimento RNAVE, servido 366, descida autorizada 2500 pés, reporte estabilizado. 2500 pés, autorizado RNAVE, vai informar sobre o último procedimento, 6200. Gente, livre acionamento, chame acionado para autorização, Olimpo 00. Siga Alfa Tango Tango. 7, reporte para cruzamento da pistola 7. GV27, no solo aos 39, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Livre à direita, 1219, solo GV27. Obrigado pela coordenação. De nada, bom dia. Solo é o TEA 3895 no portão 3. Pede solicita autorização para acionamento na posição. Gente, o acionamento em coordenação com a equipe de solo, chama para o pushback 3895. Vai chamar para o pushback 3895. Solo, GV27. GV27, prossiga. Livrou. Pátio militar. Confirmando o pátio militar. Relativo. Táxi via Alfa Delta, chama na Delta para o cruzamento. Alfa Delta, chama para o cruzamento. Fala, Salvador, TAM 3191 no flashback. Avião não autorizado, pushback, sonamento, chama para o táxi. Manda para o táxi, 319. Na Delta, chame Torre 1-1-8, esse 195 para o cruzamento. Torre 27. Alfa Tango Tango, livre cruzamento da pista 197, após Quebec, Mike, na Lima, chame solo, frequência 121 desse 19. Torre GV 27, na Delta, para o Pátio Militar. GV27 vai manter posição, aeronave para pouso na curtíssima da 1-0. Visual, matéria posição. Aí, estabilizado na aeronave, Oceano 6200, visual, cara. Sente o chanel 6200, complete, chame torre 198, décima 95. 295, daqui a pouco. Torre Salvador, chanel 6200. Chanel 6200, continue a aproximação, reporte 3 bus baixado travado. Reportaremos. Autorizado coordenação com a equipe de solo, chama para o pushback. Pista 1-0, pode estacionar a frequência livre. Livre cruzamento, frequência livre no pátio militar, obrigado. Portão 3, outro navio, agora pronto para o pushback no portão 3. Gente, aguarde, temos a aeronave já finalizando o pushback, vai passar na retaguarda. Aguardo, 3, outro navio. Vai, né? 6200, livre pouso pista 1-0, vento 130, grau 099. Repouso 1-0, 6200. 5220, taxi via Alpha Kilo Apron number 3. Alpha Kilo Apron 3. 4082, após o TAP, está autorizado o serviço 366. Então, pelo Quebec externa, confirme, após o morro vai prosseguir para Siri. Presente, direto Siri, confirme. Sim, está presente, Siri. Tango Tango, táxi via pátio, reporte através do portal 612. Gente, aguarde para a cópia. tarde, canal número 2 para pushback no setor. Alô, Delta 3191, com 201 a bordo, 3 horas e 50, alternando Campinas para o táxi. 201 a bordo, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, alô. Índia Alfa, ponto de espera 1895, altera 3191. 500 pés está presente, já está autorizado, servido 366. 2500 pés, já. Pronto para a cópia. 5.00, autorizado voo local na área Netuno, nível 040, saída Tael, após DCT, decola da 10, curva direita, controle 199, decimal 35, aciona 5025, coteja. Alô, Oxerer 6200, vibrou. Afirmo 5025, olhando 00, chamo para o táxi. Táxi via Alfa, é partente da Juliette. Alfa da Juliette. Sente olhando 00, altímetro no 0 no 4. Observe a aeronave do Geise que ingressou no pátio, após táxi via hotel. No hotel, chama Torre 1 noite, esse manual sim para o cruzamento. 0, vento no 30 graus, 10 nós. A linha da cola da 10, tá? 3191. Chama para o táxi, 3895. Alfa, Tango, Tango, prossiga. Segue o táxi para o Pátio 3, é parte ao término, aguarde para a cópia. Temos duas aeronaves para pushback no setor do seu portão, vai manter posição antes da Juliette. Positivo, vai manter posição então. Vou render 0-0. Tango Tango pronto para a cópia. Autorizado, Paulo Afonso, nível 090, via Whisky 1, decola da 10, curva esquerda, saída Lotar, controle 119, decimal 35, aciona 5114, coteja. Do 207 na escuta. Alô, 4207 na escuta do som. Ok, a aeronave à sua frente está no mesmo nível, mesma saída. Vamos ingressar uma aeronave no pátio entre a saída da aeronave à frente da sua e o seu pushback. Como é que tá, mano? Vamos. Espera aí, gente. Área de motor 1 tá livre aí. Estabilizando a Renata, 0 com tampa vista, azul 4082. Azul 4082, completo de aproximação, torre 198, decimal 95. Certamente isso, obrigado. Está o meu Tango Índia Bravo, prossiga. Gente, tem um índio abraço, mantenha a escuta do controle. navio Gol 9790, aceita a informação Oscar. A autorização de tráfego para Recife. Bom dia, 1790, saída prevista Pouca transição a Caju, aguarde cópia. Pouca da Caju, 1790, obrigado. Autorizar direto Leda. Direto Leda 3191. Papá Mike, Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, no 1500 pés, direto farol de Itapuã, reporte meio da área de tecido, confirmando quantas pessoas é boa. Navidão no zero, baixar trabalho. 4082, livre pouso, pistão na zero, vento final 20 graus, na 09. 120 com 10, livre pouso, azul 4082. Posição, fotocópia. Qual a nossa posição parada? 04. 1790, pronto para a cópia? Chamou o 790? Sim, pronto para a cópia? Pronto, 790. Autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5116, coteja. Autorizado 370 para Recife, Peruísque 58, decola da 10, primeira curva esquerda na Puca, transição Aracaju, 1935 ao controle, aciona 5116, Gol 1790. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. Vai botar pronto, obrigado. Romeu Pazito Índia, ascendente, cartão chega da Bonf, desce para 4 mil pés, ajuste em Salvador na 014. Um vídeo pronto, reporte na rotatória. Confirma a aeronave que transmitiu, verifique equipamento, transmissão incompreensível. Chame solo, Olibra, chame solo 121-9, Olimpo 9, Olimpo 00. Azul 4082 no solo 54. Ao livrar à direita, solo 121 no solo 9. Gente, aguarde, Mike Colima. Solo TAM 3895, agora pronto para o táxi 146 a bordo, terra Galeão com 4 horas de autonomia. Pessoas a bordo? 146. 2146 a bordo, altímetro 1014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, bom voo. Táxi via Índia Alfa, ajuste 1014, ponto de espera 3895, plano 3895, obrigado, bom dia. 500, táxi via Alfa, repartente da Juliette. 200 da passagem à aeronave da Força Aérea, pode seguir via Alfa, repartente da Juliette. Alfa da Juliette, reporta 4082, grato. Confirmado 6200? Confirmando 6200, isto será para a outra aeronave, segue via Juliette para o portão número 4. Ah, positivo. Ingresso na Juliette para o portão 04, 6200. 307, estamos ingressando uma aeronave no pátio, rapaz, será autorizado seu pushback. Confirmando, vai voar na rota para a aeronave sem transponder. Gente, autorizado 1010, o local, sobrevoo na Praia do Forte. Decola da 17, curva esquerda, controle 19.35, aciona 0133, coteja. Autorizado, Pan 3.5, a linha decola, pistão 90, vento 120 graus, 099. Linha decola, o Pan 3.8, pistão 90. Fiz e corrigindo 510. Mike Colina, informa pessoas a bordo. Que a bordo, altímetro 1-0 no 4, para acionamento e táxi, chama a torre 198.95, bom voo. Azul 4082, passou aquilo para a Juliette. Sente, aguarde, 4082. Vai aguardar, Azul 4082. 500, táxi via Juliette, Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 198.95, bom voo. 4082, táxi via Juliette, portão 8. Juliette 8, grata, azul 4082. Salvador 1790, na posição meia dúzia, para o pushback, acionamento. Gente, aguarda, tem 09, vai passar na retaguarda. Aguarda. Após a aeronave estar livre, pushback, por teste. Aeronave está tentando chamar a tua, faça um check rádio. A mesma, está autorizado, chama para o táxi no 790. Ok, após o azul em coordenação está autorizado no 790. 1251, na alterna 26, correção 13325, alternado. A gente vai chamar agora 1251, alternando 13325, alterna 3191, no ponto. Romeu, Mike, Eco Lima, prossiga. Autorizado o táxi até a Papá, chame para ingresso na pistola 7, o Mike, Eco Lima. Felipe 00, Lima, tem pistão 0. 3895, decolado aos 59, controle 19.35. Obrigado. Boa tarde, para a curva à direita, direto, tá, El? 3895, contato radar, sou para nível 340, após 2000, direto, tá, El? Tá, El, após 2000, sente. Então, Vinja Brava, agora na escuta da torre, 198.95. 385, chamar a torre, o Tão Vinja Brava. É o Papa, meu Tão Vinja Brava. Jack Serra, descida a critério, frequência livre. É. 30, 40 minutos, sobre a vertical de toda a lava de freitas. Sente, Tango Índia Brava, mantenha minha escuta permanentemente. Na tua permanente, Tango Índia Brava. Mike Eco Lima, a linha na pista 97 é pós pronto. O Olimpo 00, autorizado a decolar a pista 190, vento 90 graus, 109. Mike Eco Lima, livre decolagem, pista 17, aporte fora do solo. Vento 190 graus, 190 horas, Mike Eco Lima. Arduino 4207 está com 118, a bordo 350, junto a minha, Fernando Campinas, para o Mike. Confirma autonomia? 350. 200. Taxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1985, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 190, torre 1985, azul 4207. E 296, controle Salvador, sem identificação, descido autorizado para nível de voo 050. Mantenha a chegada. Controle, mais essa delta aqui, através do seu acerto de 500 de áudio de cedo, visual com campo. Cliente, descida autorizada para 110, mais com delta mais transferência. Seu visual de cedo aqui, a 6, aguardando transferência, papapá, mais com delta. Olímpico 00, confirme a altitude que vai manter. Método do campo, aguarde transferência de comunicações. Aguardando autorização para cruzamento do campo. Cruzado, cruzamento do campo, aguarde para transferência de comunicações. Torre Salvador Azul 4207, ponto espera da 10, pronto. Ali mantém pista 190 Azul 4207. Aqui com delta, frente tráfego decolando, batendo 510, batendo sentido oposto. Salvador, copiou Papá Vitor Índia. Papá Vitor Índia, autorizado descida para 2000 pés, livre LS, exit pista 90, reporte estabilizado. Autorizado descida até 2000 pés, poderia confirmar, é o ILS X-Ray, o procedimento em uso? Afirmativo, ILS X-Ray, pista 90. Ciente, ILS X-Ray pista 1-0, tinha copiado no ATIS o VOR da cabeceira 1-0. De qualquer maneira, vamos executar o ILS, autorizado até 2000, reportaria estabilizado. Mike Rodelta, agora chame torre 1-118-95. 285, torre, Delta. Limpo 00, controle. Alta proximidade de Itapuã, para pouso na 1-7, instrução. Mike Eco Delta, autorizado cruzamento da final 1-0, reporte girando base, pista 1-7. Autorizado cruzamento da final 1-0, reportar girando base, pista 1-7, papapapá, Mike Eco Delta. O azul 4207, livre colagem pista 1-0, vento no 2-0 graus, 099. Informa o tráfego, helicóptero, matando 500 pés, setor nordeste do aeródromo. Autoridade de colagem, 0, visual com tráfego, 804. Chegada Mário, desça para nível 060. Lamento. Limpo 00, autorizado prosseguir para a área Netuno da presente. Presente área Netuno, autorizo 050. Autorizado. Ok, área Netuno 050. No ponto de espera, torre 198, aproximando a 95, bom voo. Papá Romeu, Mike e Colima. Papá Romeu, Mike e Colima, mantenha as condições visuais, corredor forte. Mantenha as condições visuais, corredor forte. Ponto 2895, chame Recife, 1251, lanterna 3325. 251, 3325, obrigado. Papá, Mike e Colima. Mike e Colima, livre pouso, pistão 97, vento 1,50 graus, 99. Azul 997, papapapá, Mike Eco Delta. Azul 4207, decolar 206, controle 119, decimal 35, bom voo. Já 35, controle, obrigado. Três salvadores, Azul 4207, decolar 110, passa mil pés. Azul 4207, contato radar, seu aparelho 340, perfil da EL. 340 da EL, Azul 4207. segue o Panda Gol via Índia Alfa no ponto temperatura 1985, bom voo. Do localizador, com a cabeceira no zero à vista, o Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Papá Vitor Índia, complete aproximação, chame a torre 1985. Vai chamar a torre 10895, completando a aproximação para a cabeceira no zero. Muito grato, tenha uma boa tarde. Grato. 0.010, pronto para decolagem. Bono 790, livre decolagem, estão no zero, vento 130, 29 nós. Ali decola no zero, Bono 790. Azul 4207, autorizado. Presente, Vodael 4207. Papá, Romeu, Mike, qual delta, prossiga? Pouso 1-0, 1-7. 1-0, senhora. Ciente, continua a aproximação, guardando pista livre, Boeing da Gol, preparando-se para iniciar a rolagem. Ciente do Boeing da Gol, passando o marcador externo agora e reduzindo o máximo possível. Ciente. Sete confirmando, livre decolagem, 120 graus, 109. Iniciado. Quinta posição, não recebo. Iniciamos a 6 filhas, alcançando na avião 08. Na frequência livre. Papá Romeu, Michael Lima, gente, autorizado ao meu teste. Controle, muito boa tarde, papapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Mike Gillette Romeu, de Serra Índia com Índia, para Serra Índia com Índia, decolado da LC, alocado 01-15 no transponder, com 2000 BAV. Vai seguindo para sobrevoo inicialmente na área de Pernambuco, sem interferência com as aproximações. Gente, mantenha 57 visuais na escolha permanente do controle. 500 GL na sua permanente, Romeu. Para proceder na descida, tá 32616. Tá 32616, autorizado descida para 2000 pés, ajuste ao 0014, livre LS, ATC, pista na 0, reposto estabilizado. Tá, reposto estabilizado, 32616. Controle de Salvador, bom dia, 1790, decolou pro Caracas. Gol 1790, contato radar, sua parada 370, perfeito saída Pucaracaju. 370, Pucaracaju, 1790. O Alfa Tango Tango, após a passagem da aeronave na curta final, a linha mantém pista no zero. Chega da Mari, desça para 3000 pés, o ajuste é 1-0, 1-4. Procedimento em uso é o ILS X-Ray da pista 1-0. Vai manter que o teu setor não vai interferir não, só vai estar aqui na, através do busca-vida. Sim, até no visão. Meu pós-ajuste 1-0, 1-4. 3000, 1-0, 1-4, nível de restrição ITAP. Confirma? A restrição ITAP. Está livre da restrição. Livre da restrição ITAP, 3000, 1-0, 1-4, TAM 3804. Controle de parte de 10, confirma o passo. Mike Juliette Romeu, informo o Airbus 320 para aproximação, o seu critério. Alfa-Tango Tango, mantenha para o IZ com asa até 2.000 pés e após iniciar a curva à esquerda no perfil da saída lotar, de forma um tráfego no Robson 44 no setor nordeste, mantendo 500 pés. Quando pronto, livre decolagem, dentro no 40 graus e no 119. Azul 4207, chame Recife 1251, no alterno 3325. Romeu, Mike, Ecolinha, prossiga. Romeu, Mike, Ecolinha, mantenha 50 pés visuais, corredor forte, reporte na rotatória. Fatão, tango, decolado 1-3, controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. Final 3-5, graças, bom dia. Papá, Alfa, Tango, Tango, contato radar, subida para o nível 080 na saída lotar. Sim, né? Tango, Tango, nível 080 na saída lotar. É o 90 ou 110, Alfa, Tango, Tango? Alfa, Tango, Tango, 090. Estabilizou o IRS, 32 do Sul, 96. 32 do 96, completa a aproximação, torre 1-1-8, final 95. Foi 45, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde, 32 do 96. 32 do 96, boa tarde, confirmando o embate travado. Aí dá pra. Aponta quando o embate travado, ajuste no 0-4. Portará. Vitor Índia, ingresso na Lima, chama a torre 1-8, decimal 95. Para prosseguir descida até 3804. Até 3804, autorizado descida para 2.000 pés, nível essa que foi pistão 0, reporte estabilizado. Autorizado 2.000 pés, autorizado final do procedimento X-Ray, reportará estabilizado na 3804. Livre pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, 3-2-1-0. Um 790, chame Recife, 12685, alterno 2545. 12685, 2545, 790, bom trabalho. Nada. Então, meu bravo Fox Mike, a sua identificação chega da MAN, desça para nível 050. Cadê o corte? Siga. Negativo, ILS XA em uso. Informe qual a mensagem ativa que o senhor recebeu. 62. Polo 3, Zélio 1, 3, 6, 0 para cópia. Chiné 6213, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10. Saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 19, sinal 35, aciona 5120, coteja. 0130 Galeão, via Upper Zulu 10, decola da 10, Euleda Bridge, curva direita, controle 1935, transporte 5206213. Correto, chama para pushback sonamento. Negativo, a informação a TIS no momento é a Papá, informando que o ILS é que você está em uso. Ah, ok, gente, eu tenho 15 segundos que eu escutei a Oscar, mas vou escutar aqui de novo, ver se mandou para Papá agora. Azul 4463 com a Oscar, autorização em Delta. 463, confirma o nível pretendido para Ilhéus. 160. Luiz Abraão, prosseguiu? Está abandonando a vertical do encontro das águas, vai comprar da RMAR. Seguinte, reporta no solo controlado da RMAR, vento em Salvador, 130 graus, 909, está Luiz Abraão. Estou controlado, RMAR, preparado, está Luiz Abraão. Motor, eu vou 1864. 864, prossiga. 350, Maceió. Temos o 370 pré-aprovado, aceita? Afirmo. Autorizado Maceió, nível 370, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 199, decimal 35, aciona 5147, coteja. 370, Puca, Aracaju, decolada 10, esquerda, controle 1935, transporte 547. Pela Upper Whisky, 8. Apoiamento correto, chama para pushback sonamento. Camará. Então, 3216, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, portão número 5, 3216. Saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Sentiu 5367, autorizado, chamou o táxi. Azul 4463, pronto para cópia. Ciclo limpo 00. Lado Ilhéus, nível 160, via Golf 677, saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5123, coteja. Autorizado 160 para Ilhéus, saída da Euleda. Pista 10 com curva à direita, 1935, transponder 5123, o 4463. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Tem 4463. Chiné 6254, pronto para cópia. Autorizado Santos Dumont, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5137, coteja. Ninja Bravo, solo os 22, frequência livre. Momento correto, chama para pushback sonamento. Um 3804, solo 22, libera via Fox, solo 121, décima 9. Libera na Fox, com solo 209, vai ser 4. Passado 2230, chega da MAN, acionando a identificação, nível autorizado em 2050. E autorizado para 050. Livrar na Fox para ativar o frescor. Bom dia, 3804, táxi Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 804. Taxi 35307, 68 a bordo, 4 horas e 10, autonomia, alternativa é Recife. Gente, 68 a bordo, altímetro no 0 no passe, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre, Rona 8195, bom voo. 0 ponto de espera, quando lá 1895, obrigado, boa tarde. Tinge, mantém 5000, autorizado descida para 2000, dona. Bravo Fox Mike, 2000 pés, pela de Duna, livre LS, XI, pista no zero, reporte estabilizado, confirmando o ajuste na 014. 2000, 1014, Duna e LS X-Ray, 10, autorizado, bravo Fox Mike. Aguarde. Olimpo 00 controle? Olimpo 00 controle? Olimpo 00 agora fica na frequência de Recife, frequência 1251, alternando 13325. Quando no retorno para Salvador, chame na 1935. Que colhe da pastilha? Gente, reporte na rotatória, não conhece condições visuais. Visual com trip, após segue via Juliette pro 03, 3804. Trip 5367, boa tarde, autorizado, ingresso de decolagem, pistão no zero, vento 140 graus no zero mais. Controle, confirme tem um tráfego na proa do Papa Romeo Bravo Fox Mike, aproximadamente uma hora sem modo Charlie? Uma hora, 5 milhas, mantém 500 pés, um helicóptero não interfere nessa aproximação. Ok, gente, obrigado. Então, Mike, Eco Delta, 2 para 2 mil pés, livre LS, reporte estabilizado. Sente. Boa tarde, eu dou 11.97 para Guarulhos, 360. Boa tarde, gol 1167, autorizado Guarulhos, nível 360, viata resolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5144, coteja. 360, da Euleda Bridge, pela Anomeia, 1935 controle, 5144, ano 10. Sente a via Pesolo Anomeia, chama para pushback sonamento. Calma lá, obrigado. Azul 4463, pushback sonamento 8. Autorizado, chama para o táxi. Tem pushback 4460. Mantenha 090, aguarde com ascensão. Guardando, tá? Salvador, passarido 2230, solicita voa TOC, com a formação pesada à frente. Autorizado TOC, se for melhor, Duna. Melhor ainda, vamos voar Duna, obrigado passarido. Controle Salvador, boa tarde, é o Trip 5367 na Puca, passa agora a 1910. Bravo, Fox, vai controle. Prossiga. Torre, 1895. 1895. Na última chamada do controle. O Trip 5367 na Puca, curvando à esquerda agora na Puca 2300. Trip 5367, contato radar 190 na saída Puca. 0 graus, 1-0 nós, o Bravo Fox Trot Mike. Livre pouso, pistão 0, Bravo Fox Mike. Nível 190, apenas confirma seu estimado para pouso. Imigração. Sim, ante. Pega uma lima pra filha. Afirmativo, 900 pés. Fala Salvador, boa tarde, gol 1167, gate 10, pushback pra mim. Gente, aguarde o 1167, tem 10 aeronave já finalizando o pushback no setor. Borda, altímetro 1-0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8, decimal 9-5, com voo. Com 1-1-6-7, coordenação com a equipe de solo, após saída da aeronave da Azul, do setor, autorizado para o pushback sonamento, chama para o táxi. Gente, após o Azul, está autorizado, 1-1-6-7, chamar o táxi. Foxtrot Mike no solo 31, libera via eco, solo no 21, decimal 9. Habilizou visual Mike Eco Delta. Papatango Mike Eco Delta, completo final, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, uma boa tarde, Papatango Mike Eco Delta, estabilizado no ILS da testa. Mike Eco Delta, boa tarde, a intenção é cancelar o plano de voo para seguir para 17 ou pousa na 1-0? 4-5. Entendido, pouso 190, confirma. Afirmativo. Sim, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, Mike Eco Delta. Estou guardando, Mike Eco Delta. 1014, passarelo 2230. Fox Mike, posição 2 do Parte 3. Paulo, comandou a voo 1167 para o táxi. 185 a bordo, 4 horas autonomia, Alterna Galeão. Livre pouso, pista 90, Mike Eco Delta. Após o pouso, procede para que parte? Vai para o pátio, só para descarga, senhorita. Sim, eu tô... Mike Eco Lima, controle. Mike Eco Lima, chame torre 1895. Pistola 5 traços da sua companhia, levar a carga autorizada em já. Centralizando, vou iniciar, camarada Otávio, 864. Condições de realizar pouso pairado na cabeceira 17, estou com tráfego na curta final para pouso 10. Pouso pairado então na 17, vento 120 graus, 99, o Mike Eco Lima. Bravo, Fox Mike na escuta. Passarelo 2230, deixa para 2000 pés, ajuste 1014. Autorizado a sinal LS, reposto estabilizado. 2104, autorizado o sentimento, reportar estabilizado, X-Way, passarelo 2230. Salvador, boa tarde, gol 1167, considera o hotel. 1167, boa tarde, mantém ponto de espera da 1-0. Mantém, 1-0.